Desde Quito, Ecuador. Muchísimas gracias, hermana, si nos estás escuchando. Qué bonito el trabajo, qué bonito también recibir tus noticias, de alguna manera escucharte también a ti. Muchos saludos allá a todas las compañeras y los compañeros, a Ecuador, a Quito. Y pues ahora queremos también presentar el trabajo de otra de nuestras queridísimas hermanas, compañeras, desde Brasil. La Beita nos ha mandado un trabajo súper bonito, una cobertura también de la marcha de ayer en Sao Paulo. Entonces, vámonos a escuchar el trabajo de la Bea, a quien mandamos un beso y un abrazote. Boa tarde, companheirada! Miriam, Nani! Na rua, pela vida das mulheres e legalização do aborto. Contra as violências, as privatizações, o genocídio do povo negro e palestino. Essa é a faixa que abre a marcha do 8M em São Paulo, no Brasil. Do lado, mulheres do movimento de moradia também levam uma faixa. A moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos. Nosso direito à auto-organização. Aqueles que ainda não aceitam a nossa auto-organização vai ter que engolir que hoje nós vamos falar de nós pelas nossas vidas e auto-organizadas. Para mostrar que esse é um ato muito bonito das mulheres, pedir para as companheiras ali que não sejamos instrumento do patriarcado, que não vamos fazer disputa entre nós mesmos. Hoje é o dia de virmos aqui denunciar as desigualdades e as violências que nós, enquanto mulheres, sofremos. Vem a anistia e sem perdão.